permanecemos na caridade, em cada ato de hospitalidade. Lembramos dos que estão sofrendo, como se a dor fosse nossa, entendendo. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem fizer. Em sua graça eu vou confiar, cantarei, Senhor, teu nome vou exaltar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Oh, que bênção! Nosso altar é de louvor e gratidão. Oferecemos a Ti nosso coração. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem fizer. Em sua graça eu vou confiar, cantarei, Senhor, teu nome vou exaltar. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem fizer. Em sua graça eu vou confiar, cantarei, Senhor, teu nome vou exaltar. E ao teu lado eu vou caminhar, buscando a cidade que vai chegar. Em cada passo eu vou te adorar, com sacrifícios de louvor vou te glorificar. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem fizer. Em sua graça eu vou confiar, cantarei, Senhor, teu nome vou exaltar. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem fizer. Em sua graça eu vou confiar, cantarei, Senhor, teu nome vou exaltar. Português e worship. Acusita ao piano.